e a noiva somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, cidadãos e herdeiros do céu. Então prepara-te, Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, o noivo vem, vem, sim, ele vem, aleluia. Vem, vem, vem, vem, tremendo e digno, Mestre Senhor, adorado no universo, a essência do amor. A estrela da manhã, vencedor, Shekinah. Vem, abraça este lugar. Sinta a igreja, a presença marcante do noivo. O amor, a unção e o fogo. Sinta o toque do noivo. Sinta o abraço. Sinta a presença.